O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essa não, covarde! Obrigado, obrigado, meu parceiro Marcelo. Sempre um prazer muito grande estar com você. O homem do camarote e toda a galera de Água Linda, que a gente tem um respeito muito grande. Sem papo furado, bora tocar, bora, bora, na moral. Começar diferente hoje. Bora relembrar essa época aqui, ó. DJ Paulinho Boy. E aí? Pra você dançar, pra você mexer. Vamos começar, vamos se envolver. Quero te tocar, quero ter você. Com o meu olhar, vou te enlouquecer. Pra você dançar, pra você mexer. Vamos começar, vamos se envolver. Quero te tocar, quero ter você comigo. DJ Paulinho Boy. Quero passar uma noite com você. Quero estar o tempo todo com você. Todos dizem que sou louco, pode crer. Venha ver se é verdade, venha ver. Lady Bob Wellington da Pedreira tá na área, obrigado, hein. O ócio da pedreira, rapaz. Bora, Washington! Lady Paul! Agora tá certo, né? Ainda bem que eu falei os dois nomes errados, senão já ia ser porrada ainda. Né? Ah, eu ócio. Quero passar uma noite com você. Quero estar o tempo todo com você. Todos dizem que sou louco, pode crer. Venha ver se é verdade, venha ver. Outro lado aí, meu parceiro, Wagner Relogeiro e a Lady Laura. Tá aqui também, obrigado, hein? Leão. Hoje eu tô errando tudo, hein? É o Magno Relogeiro. Bora, Marques! Um pouquinho mais, estique um pouquinho mais. Venha um pouquinho mais, chegue um pouquinho mais. Venha um pouquinho mais, chegue um pouquinho mais. Venha um pouquinho mais, chegue um pouquinho mais. Chegou! Bom, quem viveu essa época sabe que é bom. Disse que eu menti, que te enganei. Já chega de ficar me culpando. E eu? Meu bem, eu te avisei. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. O problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que... Liguei e te falei que você era. Só ser o Surek, tá aqui não, hein, com a gente, obrigado, hein. Dando bem negra. Toda rapaziada da Bom Jesus tá na área, obrigado. Entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é água azul que mata a sede do meu coração. O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei. DJ Paulinho Boy. Desligada, nunca. Espero que encontresse alguém que possa te amar. E o problema é seu. nessa época aí, o Magno Relogeiro só tinha 15 anos. Mente quando te encontrei. E o quê? Brilho em teu olhar eu vi. Brilho em teu olhar eu vi. Mas não deu pra imaginar um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. Bora corrida! Não, mas o meu coração paro de pensar em ti. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Um beijo na boca. Aquele beijo desguiado, né? Pra selar nosso amor. E a saudade? Saudade tão louca. De mansinho me enche de amor. Nossa amiga Sheila Cordeiro, bora Sheila. Bora Sheilinha. Eu preciso de carinho, nunca me deixe sozinho. Eu não posso suportar. Quando eu te encontrei, paixão, nunca imaginei. Amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. E hoje? Hoje eu te amo tanto. DJ Paulinho Boy. E não quero te perder. Te perder. Chimó. Me amarrei no teu carinho. És minha fonte de prazer. De prazer. DJ Paulinho Boy. Pedindo seu olhar, fiquei louca por você. Mas eu não vou deixar ninguém se... DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, só prejudicar a relação. E o quê? Do nosso amor, mas foi em vão. É de multimarcas, a loja que veste o DJ Paulinho Boy. Em nome de Cad Multimarcas, você chega junto aqui na conveniência do Bacílio para detonar. Junto com o DJ Marcelo, o homem do camarote. Bora, Marcelo. É de Multimarcas, a loja que veste o DJ Paulinho Boy. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Ele vai tocar, eu sei, vou me apaixonar. Quero ver. Olha aí. Olha só pra ele. Lindo som. É lá que eu vou estar. É o crocodilo. O animal. E vem com garra sem igual. Eu quero estar com você. Dançando. Bora, DJ Marcelo! Amanhecer. É o homem do camarote. Dançando sem parar. Enquanto ele tocar. E a gente com certeza vai agradecendo aí o carinho de todos. E hoje chego junto pra curtir essa sexta-feira aqui, né, gente? Nosso muito obrigado, vamos lá. Dançando até o amanhecer. Vou ficar dançando sem parar. Enquanto ele toca. Mais uma vertente no brega. Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, fala, Tônia! Sinto o desejo de te amar. Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Você, sinto o desejo de te amar. Bora dançar, sextou! Bate, bate, bate no meu coração. No coração, hein? Bate, bate, bate no meu coração. Oh. Bate, bate, bate no meu coração. Bate, bate, bate no meu coração. Mais uma! Eu vou só te amar. Davidson Reis. Eu vou só te amar. Banda William. E quero só te amar. Bora! DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. E aí, Joca? Bora, meu irmão. Não consigo respirar, se eu te começo a pensar. Vou viver pra te amar, mas quero que eu te eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Você conhece? Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Tchim, tchim, tchim, tchim. Demais! DJ Paulinho Boy. Sabe aquele carinha que chega com você? Com o papo enjoado que só vai te aborrecer. Você começa a pensar como pode se livrar. Tente o brega da moda que é o brega do babá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Berg LEDs High Tech. Painéis endereçáveis. Berg LED High Tech fechado com o Paulinho Boy, sempre no apoio. Meu parceiro DJ Berg, painéis endereçáveis, artesanal, é com a Berg LED High Tech. Berg LED High Tech, painéis endereçáveis. The rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rock. É só pra chitar o clima, man. You want styling? You know it's time to get deep. The enemy telling you the music. Let's crank the music. It's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. But watch the sound. What a miracle. Do DAPD, Lenny Bop. Já esperando aquela sequência, já já. Will somebody please tell the DJ to put the brass disc on? O som até doido. DJ Paulinho Boy. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe. Bora, Marcelo, homem do camarão. Feel the way I do about you now. Eu, você, você e ele. I don't believe that anybody feels the way I do. DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Nosso abraço aí, nosso amigo Léo e também a Keila. Já estão aqui com a gente, né? Obrigado. Obrigado também a Nath e toda a comitiva. Alô, Nath! Olha só quem tá na área aí, né? Ele mesmo. Meu amigo Gato é a primeira dama. Bora, Gato. Esse gato tá no cio, né? Alô, Sandrinha, um abraço a você, minha querida. Feels the way I do about you now. gente chegando, chegando na conveniência do Marcinho. Bom demais. Bora! Bora, Paulinho, bora! Essa não, covarde! Chegou a hora! Obrigado, Mauro, também a Nets. Pessoal da farra, né? Vamos lá! Há momentos no tempo em que paro e penso. E não há mais. Amigo Magno, relojeiro. E também a Lady Laura. Agora tá certo, né, mano? Da onde eu tirei esse Wagner, né? E o amor é apenas mais um sentimento. Vai começar com a baixinha. Todo jogo a vida para resolver. A vida é assim, né, gente? Aproveitar os momentos. Aproveite hoje que amanhã pode ser tarde. E amigos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. E amigos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Grande amigo Washington da Pedreira. Também nossa amiga Lenny Pop, obrigado. Também o DJ Michel. É. E deixar tudo acontecer. Siqueira Retro. Obrigado. Nosso amigo Litrino já tá na área, acabou de chegar. Há momentos no tempo em que paro e penso. Que não há mais tempo. Siqueira Retrô hoje, sábado, lá na quadra da Mocidade Horariense, Coraci. Domingo tem Siqueira Retrô, o legado, lá no Cajota. Segunda-feira, Palácio dos Juárez, né? Vamos lá. Todos jogam a vida. Sexta-feira que vem pela primeira vez lá na mansão. Antigo Caribe. Aproveitar os momentos. E há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. Amigo Vitino chegando junto. E há tempos. E também a nossa amiga Manu, obrigado, hein? Gostei aqui do nosso trabalho. Paulinho Boy, juntamente com o Homem do Camarão, DJ Marcelo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essa não, covarde! Me dá, vai. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Sem rosca no meu corpo e deixa a marca do batom. Bora, Gorrinha! E assim, ó. E joga em mim, sacode, faz o que você quiser. Que ainda é pouco que vim é porque nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. Vamos lá. Me joga e me sacode, faz o que você quiser. DJ Paulinho Boy. Pra querer e viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. Amigo Sueck. E viver. E toda a família aí da Bom Jesus. Aqui com a gente também, com o nosso trabalho. O nosso muito obrigado aí, né? É. Alô, Sueck! Pra recordar na moral, né? Vamos lá. DJ Paulinho Boy. Me Vamos lá. Joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é pouco que vim é porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. E é muita onda! Hoje aqui na conveniência do Machino, sexta-feira. E a gente chegando junto mais uma vez, né? Somos muito bem recebidos aqui na Guarlina. E diga de passagem. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Então bora tocar, bora tocar. Legado Siqueira Retrô. Legado Siqueira Retrô. Faz o L. É mais fácil. Um dia de verão, grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama. Eita, Antônio! Nesse quarto tão vazio, olha os pensamentos tão longe, né? E Paulinho Boy. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande amigo Radamais, tá por aqui também curtindo o nosso trabalho. Falou, Paulinho, tá só o filé, né? É. Era o pensamento lá fora. Lá fora. Irmã, legado hoje lá em Coraxim, irmã cidade olariense. Domingo vão estar no Casota, segunda-feira Palácio dos Joares. Vamos lá. Recebendo também o empresário Wilson, recepções. Deus curtiu nosso trabalho de perto aqui. Obrigado, Wilson. Então, para dançar, para recordar. Para recordar. Deixa no machino, toma lá. Olha, eu me vejo no fundo. Olha os olhos. Os teus olhos azuis. DJ Paulinho Boy. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Olha aí. Minhas estradas são encruzilhadas. É biga cheia, cordeiro, bola cheia. De... Minhas bravuras, DJ Paulinho Boy, cicatrizam feridas. O ócido da pedreira Lenny Bob aí, né? Me jogo. Também o DJ Michel. Dos lados da vida, me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. entre o fogo e o céu azul. Fala aí! Me vejo, me vejo nos teus olhos de blue. DJ Paulinho Boy. Sublimação e camisetas personalizadas Edivanda Ultra Shop. Edivanda Ultra Shop fechado com a gente sempre. Alô, Edivanda. Sublimação e camisetas personalizadas Edivanda Ultra Shop. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Obrigado, meu amigo Mauro, e também a Nete, casal da Farra aqui, né? Me vejo sempre aqui com a gente também. Os teus olhos de blue. Bora recordar, bora recordar. Tocar saudade marcante na volta. O homem do camarote vai rolar o rock doido, né? Ah, beleza, então bora. Assim, papai. Amor, eu hoje lembrei muito de você. Por isso vim aqui pra lhe dizer. Esta saudade louca que beijar a tua boca e que te fez. Amor, agora que te vi senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama e meu coração reclama, meu amor. Olha quem chegou aí, ó. Comitiva aí do Pátio Saúde. Toda a galera aqui com a gente. Então, bora dançar. Paulinho Boy. Legado Siqueira Retrô. O Siqueira Retrô. Hoje, Coracinho. Mocidade Alariense. Por isso vim a... Domingo lá no Casota. Segunda-feira, Palácio do Jares. Esta saudade louca. Sexta-feira que vem, tamo lá na mansão. O Legado. Legado Siqueira Retrô. Agora que te vi senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama e meu coração reclama, meu amor. Bora, Léo. O Léo e a Keila, obrigado, hein. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Amigo Boia, o Boia e toda a galera da Bom Jesus aí, junto com o Chueck. Tô por aqui curtindo o nosso trabalho, né? Então bora dançar, bora dançar. Essa não, covarde! Alô, Vitinho! Ele é a Manu aqui do ladinho. Todo tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança. É doido. E aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora. O quê? Meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer DJ Paulinho Boy. Que eu sinto agora. bem. Me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Vitrinho tá na área, toma comentinho, bala Vitrinho. Tá de boa, né, meu irmão? Vamos lá. Todo o tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha DJ Paulinho Boy. Sei que agora estou sozinho. DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy. Tento esquecer, mas me vem sua lembrança. Bora dançar, bora dançar. Que aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. E a gente vai tocando aqui na conveniência do Marcinho. Vai partir no amanhã. O que eu vou fazer, né? O que vou fazer pra ela ficar? Obrigado, meu amigo Dimas e também o Washington. Acabaram de chegar aqui pra curtir o nosso trabalho, né? Gosto muito, obrigado. Paulinho, o que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir embora, né? Ela precisa ir, eu sei. E aí, o que eu vou fazer, hein? Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque errei. Bora, Guarina! Quase me mata, se me diz o não. DJ Paulinho Boy. MT acabou de chegar. Alô, Júnior! Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Bora, baby! Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer? Obrigado, nossa amiga Nath. Se ela partir. Toda comitiva aqui curtindo, né? Valeu. Vamos lá. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Meu amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu tenho medo. De perder você. Ligado Siqueira Retro. Obrigado a toda a comitiva que chega para curtir o nosso trabalho hoje aqui no Machina, né? Mais uma sim. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou. Este rosto de anjo que traduz o amor. Fala aí! Oh, Kelly. Oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Deus te proteja e te conserve sempre assim. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Oh, Kelly. Lúcio do Labedeira e a Lene Bob aqui do ladinho, né? Oh, alô, DJ Michel. Oh, oh, Kelly. Deus te proteja e te conserve sempre assim. Nosso amigo José tá na área. Bora, José. É, meu irmão. Ele tá de rock, falou que dinheiro não é problema. O problema é liga pra barrar o dinheiro, né? Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor. Também o filho do nosso amigo Palheta. Kelly. Também tá na área, né? Oh, oh, oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo, todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Fala, Kelly! Oh, Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly. Oh, oh, Kelly. Deus te proteja. Você chega junto na gorrinha, hein? Conveniência do Bacinho. É doido, meu irmão, é assim, ó. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Recordando, né? Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa que eu vejo. Wilson Recepção está com a gente também. Obrigado, hein, Bardão. Vamos lá. Você, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. E você entrou no meu coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de Segura. Agradecer também a Sebra Recepção. Somos muito bem recebidos aqui na conveniência do meu grande amigo Marcinho, hein? Obrigado, Antônia, companhia, toda a galera aí. E também a recepção, receptividade. Nosso parceiro DJ Marcelo, homem do camarote, né? Sempre nos recebendo de braço aberto, né? Isso é muito importante. Muito recíproco, na verdade. Vem, amor, vem sentir meu calor, teu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Olha quem tá na área, Joaquina do Bom Seguro. VRM Telecomunicações, Maritubanet. Maritubanet, fechado com o Paulinho Boy. Obrigado, meu amigo Paulinho. Papai do céu, abençoe seu empreendimento cada vez mais, meu irmão. Obrigado, hein? VRM Telecomunicações, Maritubanet. Mais uma! Quem nunca teve o amor bandido, que atire a primeira pedra, né, cara? Quem nunca passou por uma situação dessa, né? De ser enganado, de ser passado pra trás. Assim, ó! A história, casal da Barra! Bora, Maro, bora, Nete! E ela, hein? Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Tão sozinho. E amor bandido. Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. É doido, meu irmão. Sem carinho. Do amor. Nunca tive sorte, né? Não tive sorte no amor. Olha que não foi a primeira, né? Não foi a primeira que me deixou. Mas se um dia ela voltar pra me deixar ferido, não quero seu amor bandido. O amor não tem que ser interesseiro. Tem que ser um amor verdadeiro. Vou procurar. E não interesseiro que goste de mim. E não do meu dinheiro. E não do meu dinheiro. Que seja real. Agora a resposta dessa música aqui, ó. Estou feliz sem ter mesmo você. Tem coisa na vida que a gente não perde, gente. Na verdade, a gente se livra, né? Foi você mesma que assim que te agradeço, assim, ó. Lhe agradeço por ter me deixado. Hoje eu tô feliz, tô assim. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você... Bora o osso, bora a Tima. Sei que me sinto muito bem. Agradecendo também o carinho de todos que hoje chegam pra curtir a conveniência do Marcinho. E de antemão, o nosso humilde trabalho, né? DJ Paulinho Boy convidado no GCA hoje, junto com o DJ Marcelo, homem do camarão. Bora, guarida! Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Toda a comitiva aí do Mercadinho do Vano. Empresário Vano já tá na área, né? Obrigado. Alô, garçonete Luz. Garçonete Lúcia, aqui da conveniência do Marcinho, né? Ela tá na área. Aí, Lúcia! Olha aí! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. O seu beijo molhado. Vou matar minha sede. Embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Vamos nessa! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Vem pra conveniência do Marcinho, assim. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. DJ Paulinho Boy, posso te amar? O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy, vem. O covarde da saudade. Sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. É pra dançar. Legado Siqueira Retrô. Hoje tem um legado lá em Coraci da Man. Não sei o nome. Perdão, na mocidade Olariense. Domingo tem um legado lá no Casota, hein? Segunda-feira, Palácio dos Jales. Aí na outra sexta-feira, já vi isso pela primeira vez lá na mansão. Antigo Garupe. Antigo Caribe, né? Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo. Fala comentinho aí do Pato Saúde, tá aqui com a gente. Essa galera é sangue bom, né? Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Bora, gato, ele é Dani, né? Bora, gato! Eu te amei, me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você... Bora, gordinho, né? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, leviana. E detalhe, estamos gravando ao vivo mais uma vez, né? Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta. E ela, hein? Leviana. Cadu. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Irá Modas, artigos feminino e masculino, Bragança, Pará. Alô, Irá, tamo fechado, hein? Alô! Irá Modas, artigos feminino e masculino, Bragança, Pará. Bora assistir pra ela. Eu te amei, como eu te amei, né? Me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Por quê? Porque você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. E ela? Leviana. Meu amigo Scooby tá na área, ele juntamente com a Sheila. Obrigado, Scooby. Na cama, queria acreditar que você ainda me... Também na área, nossa amiga Sheila Cordeiro, né? Tudo eu sinto a sua falta. Oh, Sheila! Leviana. Leviana. É que o encontro dos ossos do hoje, 1 e 2, é... O da pedreira e da guarnida. O da guarnida tá junto com o Dimas aí, né? Quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. beijo que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Segura! Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Bom demais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. Bregão! Eternamente. Vamos lá. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Isso é o quê, né? Ser amante, um amigo, eterno namorado. Basta você pedir que eu fico aqui. Meu amigo José tá na área, bom José. Você está dividido. Nosso parceiro Júnior MT. Entender. Obrigado, hein? Vamos lá. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu? E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Meu amigo Scooby também, a Sheila lá do Juruna, né? Sheila 1 e 2 hoje, né? A do Jurunas e a Cordeiro. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Fala aí. Don't cry. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Essa não, covarde! Quando eu te vi beijar, uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. E essa mulher, hein, cara? Essa mulher vibrando de amor por ele, me deixa doida, sem jeito e chorando. Você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste, pra sempre. Pessoal da farra, bora, Mauro. E também a Nete aqui. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Amigo Magno, relogeiro, e a Lady Laura. Mulher, obrigado, hein? Te amo por ele, me deixa doida, sem jeito e chorando. Aí, pra quem gosta de chupar, né? Se você fica com ela, eu vou embora, chorando. Sexta saudade marcante. Daqui a pouco a gente levanta o riso, né? Com ela, bora dançar. Vou embora, triste. Pra sempre. DJ Paulinho Boy, tocando a melhor sequência da saudade. Segura, minha irmã. Qualquer segundo para nesse camarote. Vou marcar, Marcelo, brevemente. O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem um ciúme. Sem ciúmes não existe. Pra poder dizer, eu te amo. Eu? DJ Paulinho Boy, DJ tocando Paulinho a melhor sequência da saudade. DJ Paulinho Boy, covarde da saudade. Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Pra fechar essa sequência aqui, ó. Chaveiro Mauro, o homem das chaves codificadas. Alô, Mauro, na chaveira. Tamo fechado, vim bem forte, hein? Já faz um bom tempo. Chaveiro Mauro, o homem das chaves codificadas. Para as coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar. E sempre eu estou errado. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. Me deixa falando com as paredes. Eita, Antônio! Você não liga, não liga. Ela falou, Paulinho. Quer nem saber. A próxima vez que eu parar no legado, e eu vou endoidar, né? Eu desisto de você. Meu sentimento, você não dá valor. Mas só que nunca me deixe ir embora. Vamos nessa! Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. Não consigo entender. Nosso amigo Kedson. Se tudo que eu faço. E também um suco de vinho. É isso? É pra agradar. Só de boa. Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. E me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. E não quer nem saber. Qualquer dia desse. Você não quer saber. Você não liga. Bora, DJ Marcelo. Me deixa falando com as paredes. Bora detonar. Você não liga. DJ Paulinho Boy, não, o covarde da saudade. Qualquer dia desses. Logo mais tem o nosso legado Siqueira Retrô. Vai na cola do Mocidade Olariense. Domingo vamos até o KJ. É. Alô, KJ. Segunda-feira, Palácio dos Ares. Eu desisto de você. Amigo David de Bagança. Está aqui curtindo com a gente. Obrigado, hein? Valeu, meu irmão. E a gente chega junto aqui no Bastilho. For a star, I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart. You're my soul. Yeah, I'm feeling that I love you, bro. You're my heart. You're my soul. DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E o covarde chega junto, mais uma vez aqui no baixinho. Obrigado, meu parceiro, DJ Marcelo, homem do camarote. Sempre me recebendo de braço aberto aqui, né? Impressionante a recepção. Obrigado, mano. Minha amiga Antônia aí, toda a comitiva, toda a diretoria. Amigo baixinho, cadê o baixinho? DJ Paulinho Boy é o covarde da saudade. Eu? Let's close the door and believe my burning heart. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Feeling the right, gonna open up your heart. Dance, balance. I keep the candles burning. Let your body melt in mine. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Chegou. Heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay DJ with DJ Paulinho Boy. Acordar é viver, né, cara? A grande verdade é que saudade não tem idade. Mas tem Paulinho Boy, o covarde da saudade. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Segura! Da Pedreira e além de pop, também o DJ Michel tá com a gente. Meu parceiro Litrino por ali, alô Litrino. Vale Litrino, amigo José, para José, tá de bom, José. Junior MT. You may think I'm foolish for the foolish things I do. You may wonder how come I love you when you get on my nerves and like this do. Well, baby, you know you fuck me. There ain't no secret about that. Well, come on over here and hug me. Baby, I'll feel the fact. Vamos lá. Essa do Marcina, a gente chegando junto. Legado Siqueira Retro. Legado Siqueira Retro, o pássaro de fogo. Pega no tempo bom, até dois. Flashback. It's a flashback. Paulinho, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Só dois feedback pra fechar a sequência. Pra quem viveu a época. Só covardia, bora. É a volta do homem do camarote, G. Marcelo, do camarada. Quero ver! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Olha quem chegou, meu amigo gringo. da aparelhagem Mega Tribal, acabou de chegar aqui com a gente, né? Obrigado, gringo! Sinta-se à vontade, a casa é nossa, né, meu irmão? Bora aí! Bora dançar! Oi! E o Paulinho Bó chegando junto, hoje mais uma vez aqui na conveniência do Marcinho. Siqueira! Do Siqueira Retro, o pássaro de fogo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essa não, covarde! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que eu estava inteiro enquanto existia a ilusão. Vamos lá. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro. E agora, hein? Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Fala aí. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. É muita onda, hein? Vou te contar. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que eu estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Bora, Mauro, bora, Nete. Casal da Farra aqui do Lagina, hein? Meu amigo Wagner, Magno, relogeiro, perdão. É que da onde que eu tirei esse Wagner, né? Também a Lady lá. Bora, Magno! O rei do relógio. E agora? Tarde demais, eu já refiz meu caminho. É a oportunidade do cara descolar o peludo, é agora, né? É como eu sempre falo, o malandro é o gato que dorme em cima do telhado e ainda não paga aluguel, né? O Magno Relogeiro ajeitou o redondo do dia, Marcelo? Irmão! Você já perdeu meu carinho. Vamos lá, daqui a pouco ele tem o Marcelo de bom. Tô passando só pra te dizer. DJ Paulinho Boy, o DJ da seleção musical perfeita. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eita, Gorlinda, Marcinho Conveniência, o Paulinho Bosco chegando mais uma vez, né? E ela, como um anjo vida. Como um anjo, né? Como um anjo. E aí? Repleto de ternura e de paixão. Oh, oh, oh, oh, como um anjo. Encanto e sedução, doce aventura. Que loucura. Para a Bettina e também a Manu. Tô de boa aqui, gostinho no Paulinho Boy, né? Fala aí. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação. DJ Paulinho Boy. Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, anjo! Ai, ai, anjo! A luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo! Não quero abrir meu sonho. Quero seguir vivendo um sonho de sermos só você e eu. Olha, a próxima sexta tem um legado lá, mansão lá no Augusto Montenegro, né? Aí próximo sábado, 21, Castanhal, sede do ABC APU. Com olhar inocente, malícia. Dia 22 do Badaldino na Terra Firme. 28. E me cobre de amor e carinho. Deu legado na quadra da prefeita do Guamá. 29 na Via Show. Vamos lá. Pra me fazer feliz. Ai, ai, ai. Anjo. A luz do sol tá me acordando. Logo te arriscando aí, Marcelo. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Quero ver. Ai, ai, ai, ai, não quero abrir meu sonho. DJ Paulinho. Quero seguir vivendo um sonho. Vivendo um sonho. Você e eu. Valilene Bob, osso da pedreira. Eles já falou na saudade. Cada passo seu, cada movimento. Vamos lá, vamos lá. A todo momento só dá você. Um abraço aí pra Tati, também a Nath. E também a Alessandra do Beco, né, cara? Aqui com a gente, obrigado, hein, meninas? Quando sopra o vento, meu amor, eu sei. Já já tem o homem do camarão. Você em meu pensamento. Nossa, eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Legado Siqueira Retrô. Siqueira Retrô, o legado. Logo mais na quadra da Mocidade Olariense em Guaraci. O legado chega por lá. Aí domingo vamos até o Cajota. Tem o legado do Cajota domingo. Segunda-feira, legado Siqueira Retrô no Palácio dos Juárez. O legado do maior e melhor show de saudade de todos os tempos. Eu quero sim. Você pra mim. conquistar você. Fala, Sheila Corneiro. A cada gesto. Também a Sheila do Juruna, né, meu irmão? Eu estou atento. Onde você for, eu te sei. Também o Scooby, bora, Scooby. Meu pensamento. Eu sou o Xuxa. Onde você for, eu te seguirei. Em meu pensamento. É do... Para recordar. Em meu pensamento. Em meu pensamento. Bora dançar, bora dançar. Boy, o covarde da saudade. Acendendo o sol da noite. Fala aí! Eu querendo te amar. Pela luz da madrugada. Sinto falta de você. Eu saudade. A saudade é a dor que marca. Eu preciso de você. Vai lá, vai lá. Numa noite de luar, acendendo o sol da noite, eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é a dor que marca. Eu preciso de você. Fala aí. Mais uma vez, vamos agradecendo aí o carinho de todos. Obrigado aí, meu amigo Bacini, minha grande amiga Antônia, toda a diretoria. Bacini Conveniência, trazendo mais uma vez o Paulinho Boy, né? Meu amor tá te querendo. Fala aí! A tua vida eu quero ter pra iluminar luz no mundo. Eu te quero de ouvir um dos CDs mais escutados do estado do Pará. Os CDs ao vivo do DJ Paulinho Boy. Essa não covarde. Contato para show 91 99835 4098.